descobri o segredo dessa bela mulher. Já descobri o segredo, já sei o que ela quer. Já sei porque não me quer, porque não faço seu jogo, porque não pago de bobo, porque minha vida é no morro. É sedução sim, din, din, é atração sim, din, din. Tá na ficha, garota bonita, vem dança pra mim. É sedução sim, din, din, é atração sim, din, din. Tá na ficha, garota bonita, vem dança pra mim. Sou da West, me enlouquece, quero cash, tu quer cash. Quero grana no meu bolso e os drink, garota mexe. Me identifico com esse som, pois já fui desmerecido, porque não tinha din-din pra sair com meus amigos. Mas eu não generalizo, cada gato tem seu jeito. Mercenário, ilusionismo, que é até o que eu não tenho. Eu não posso subir na glória, luta outra caminhada. Eu não gasto nem um pouco mais com essa mulherada. Eu quero cash e diversão, quero amor e sedução. Eu quero a mina que me ama, eu quero ser um campeão. Eu quero carro e mansão, respeito e cifrão. Quero a banca sem miséria, vitória nesse mundão. Tô buscando evolução, passando conhecimento pras gatas que quer cifrão, que se joga por dinheiro. Nos braços de um cara rico que esperta essa menina. Ela não quis nada comigo, ela quer fazer a vida. Eu quero grana, ela quer um cara de fama. Não quero drama, nem te paga pra ir pra cama. Eu quero a mina que na pista me seduz e me conquista. Eu quero a mina que acredite em amor à primeira vista. Eu quero grana, ela quer um cara de fama. Não quero drama, nem te paga pra ir pra cama. Eu quero a mina que na pista me seduz e me conquista. Eu quero a mina que acredite em amor à primeira vista. Eu quero fama, grana, quero ser reconhecido. Eu quero na minha cama, sou a que fecha comigo. Sou a que cola comigo, não desmerece o negro. Sou a que fica comigo, mas nunca pelo dinheiro. Mas tem as outras que são diferentes, fazer o quê? Hipnotiza o negro quando começa a mexer. Quer sensação de poder, brilhando no camarote. Só quer dançar e mexer, pra levantar o ibope. Depois não vem me dizer que o dinheiro não manda. Pode curtir e beber, que já tá paga a comanda. Tem vários loucos, tira onda, escolhe a mina que quiser. Tem dinheiro garantido pra comprar essas mulher. Que se vende pela grana, vai pra cama, não reclama. Não importa o sujeito, ela casa, mas não ama. Ela tá desesperada, preocupada com o futuro. Eu não amo mais com ele, eu tô feita nesse mundo. Posso conhecer o mundo, faz pulseira de brilhante. Desfrutar de todo luxo, ser mulher não ser amante. Mas de tanto iludir, às vezes é iludida. Ele come e joga fora, e depois de escada leixe. Ela acaba sem pulseira de brilhante. Toma choque, sem viagem, sem pulseira. Vai entrar no camarote. Ela acaba sem pulseira de brilhante. Toma choque, sem viagem, sem pulseira. Vai entrar no camarote. Ela acaba sem pulseira de brilhante. Toma choque, sem viagem, sem pulseira. Vai entrar no camarote. Eu quero fama, ela quer um cara de grana. Não quero drama, nem te paga pra ir pra cama. Eu quero a mina que na pista me seduz e me conquista. Eu quero a mina que acredita em amor à primeira vista. Eu quero fama, ela quer um cara de grana. Não quero drama, nem te paga pra ir pra cama. Eu quero a mina que na pista me seduz e me conquista. Eu quero a mina que acredita em amor à primeira vista. Eu quero fama, grana, quero ser reconhecido. Eu quero na minha cama, sou a que fecha comigo. Sou a que cola comigo, não desmerece o negro. Sou a que fica comigo, mas nunca pelo dinheiro. Mas tem as outras que são diferentes, fazer o quê? Hipnotiza o negro quando começa a mexer. Quer sensação de poder, brindando no camarote. Só quer dançar e mexer, pra levantar o ibope. Eu quero grana, ela quer um cara de fama. Não quero drama, nem te paga pra ir pra cama. Eu quero a mina que na pista me seduz e me conquista. Eu quero a mina que acredite em amor à primeira vista. Eu quero grana, ela quer um cara de fama. Não quero drama, nem te paga pra ir pra cama. Eu quero a mina que na pista me seduz e me conquista. Eu quero a mina que acredite em amor à primeira vista.